dos moleque que protege a área. Fogo e bala no morro nunca para. A correria dos moleque na fissura. Sol e chuva, aguenta a vida dura. Quer ter moral, quer ser tal pro morro todo ver. Ser respeitado, graduado, pros playboy temer. Quem não conhece, mas quem não conhece, que cola junto com esses caras que a bala desce. Respeita os caras com muitas atitudes, mas pra mim isso não é ser Robin Hood. Criança nova não vai pra escola, não pode pinar pipa, não pode jogar bola. Viver no crime é cabuloso, traz pra família só desgosto. Mas quem conhece sabe do que eu tô falando. Pra entrar é muito fácil, pra sair é outros tantos. Às vezes não é falta de educação na favela, às vezes falta mesmo é opção. Olá, vai decolar, tem que trabalhar. Desce o morro, dribla os canos, ninguém vai pegar. E se pegar, como é que vai ficar? Desce pro card, espera que a mãe vá lá buscar. Aí, sou de menor, não vou pro xilindró. Conheço aqueles cana, eles também cheiram pó. Moleque cresce antes do tempo e bate o desespero. Cabureto do sistema do gueto. O medo bate, mas não pode ficar louco. O tempo é pouco, tá fazendo 18. O que fez, o que ele é, no que ele se tornou. Só um drogado, viciado, exposto ao predador. Mas não pegou, ainda bem senhor. Procura uma saída, mas ainda não encontrou. É mais um dia que chega. É mais um dia que chega. Eu só peço a Deus pra nos abençoar. É mais um dia que chega. Amanhece o morro. É mais um dia que chega. Eu só peço a Deus pra nos abençoar. Preste atenção, como foi no refrão. O dia amanheceu e você tá sem opção. Ouviu? Como é que tá? Tem que se levantar pra enxergar, saber o quê? De galho em galho você nunca leva a sério. Deus pra alguns é uma luz, pra outros um mistério. Eu falo sério. Poder, dinheiro, mulher é mal. Se imaginar, saber que isso tudo é banal. Mas chega aí, preste atenção. Conhece a paz, conhece a luz. Conhece o amor, o Criador. Conhece a força, conhece a rocha. O verdadeiro amigo que te conforta. Conhece a Cristo, conhece a Deus. Aquele que suportou os pecados teus. Não estou aqui pra falar de religião. Estou aqui pra falar da sua solução. Revolução, revolução. Cristo muda o seu coração. Mudar as favelas, mudar os guetos. Mudar as ruas, vielas e becos. Cristo dividiu a história. Revolucionário do passado, futuro e agora. Tu quer vitória? Tu quer vitória? Pensa você mesmo e tome a decisão agora. Ninguém sabe o dia, a hora que Jesus Cristo virá. Não jogue fora a chance que ele hoje quer te dar. Mas siga em paz, siga em paz. A todas as quebradas do Brasil. Siga em paz, siga em paz, siga em paz. A todas as quebradas do Brasil. Siga em paz. É mais um